volta da rainha Dúvida Primeira. De nada duvida quem nada sabe. Hoje, máquinas também sentem? Ou... Porque rimos e choramos. Meus amigos, e então? Preparados para mais uma dúvida? Hoje, aliás, é o dia da primeira semifinal da Guerra do Golfe. Estão lembrados? O Rei Sabidão terá que responder a sétima dúvida da primeira charada. E será uma resposta decisiva, já que o placar da contenda está empatado. Três respostas certas contra três respostas não dadas. Aliás, será que o Dr. Sadomori, o Mi Robô Pilantra, sabe mesmo manipular pensamentos e emoções? Será que esse é realmente o segredo do Império das TV Ilusões? Ou será que máquinas também sentem? Quem sabe, não é? Ora, meu bem, o que foi? Não sei direito, não. Mas me deu uma vontade de chorar. Será que é de novo por causa daquela dor que você sentiu ontem? O doutor? Onde? Viu só como certas dores podem passar ligeiro? Ah, Sabidão Primeiro, se você soubesse o que sente uma mulher, não brincava desse jeito comigo. Ora, rainha, a gente não deve se entregar às emoções assim sem mais nem menos. É o que eu sempre lhe digo. Ah, lá vem você de novo com suas explicações machistas. Afinal, não somos só cabeça. Aqui, ó, no meu peito, como no peito de muitas pessoas, também bate um coração. Sabe de uma coisa? Não adianta discutir que a gente sempre repete os mesmos argumentos. Cada um tem a sua opinião a respeito de um assunto. E você nunca quer abrir mão do seu ponto de vista. Nem você do seu. E assim não se chega a conclusão alguma. E daí? O que se faz? Ora, muito fácil. Não se lembra do meu lema? Em caso de desacerto, o negócio... É mudar de tema. Viu só como é fácil? Não sei, Sabidão, mas continuo com as minhas dúvidas a respeito e acho que não se deveria nunca fugir de uma discussão. Ora, rainha, quer ver uma coisa? Ouça só essa piada que o espelho biotrônico me contou ontem. É super genial. Conta pra nós de novo, espelho, tá? Se encontram dois robôs num bar e um diz pro outro: oi, como tem passado? O outro responde pro um: bem, e você, qual é o seu estado? O um diz pro outro: também vou bem, obrigado. E você acha isso engraçado? Bem, talvez não tenha sido a melhor piada, mas pra um espelho biotrônico, acho que até é boa. E por quê? Ah, ora, piada não se explica, rainha. Mas se você não sabe explicar por que riu, então riu de bobo, você não acha? Ah, é? Eu acho que é você quem não entendeu. Desde quando é que robôs passam bem ou mal, sacou? Ah, não sei não. O espelho biotrônico é sensível. O meu robô pilantra, apesar de safado, também. Eu acho que as máquinas também sentem emoções. Ou será que não? Aliás, por falar nisso, eu já estava quase esquecendo o meu golfe e o nosso império das TV-ilusões, lembra? Claro, ora. E hoje tenho que responder a sétima dúvida. Vai ser a dúvida do desempate. Espelho biotrônico, diga lá como é a questão, tá? O que é isso, espelhinho? O que deu em você? Não vai falar, é? Não lhe disse que ele é mais sensível que certas pessoas que eu conheço? Tá certo, espelho. Desculpa, tá? Mande lá a dúvida, sim? Assim reza a charada. Eu ouço o ar, o esforço da noite sofrida. Dá pra rir e chorar. A questão é tão simples que até parece piada. Você acha, é? E qual é? O dilema é por que nós, isto é, por que alguns seres humanos riem e outros não? Ou não não será porque alguns choram e outros nem sabem por quê? Pois é, aí é que está o âmago da questão. Mas deixe-me ver, o pronome interrogativo por quê está certo, mas e o resto? Será porque uns choram e outros riem? Não, não sei não. Acho que a grande dúvida é sobre o porquê é que muita gente não sabe nem mais sorrir. Ah, que nada, rainha. Quer ver uma coisa? Acho que o espelho já estava bem mais próximo do acerto. O problema é porque rimos e choramos, ponto final. Tá vendo? É assim que o papai gosta, espelhinho. E para termos a certeza de mais um pontinho, vamos definir as respostas agora, tá legal? Meu caro espelho, o que é o riso? O riso é o produto do rir. Rir é a atividade mais sadia dos seres humanos, porque quando alguém ri, mexe com um grande número de músculos, deixando-os descontraídos e proporcionando bem-estar. Vejamos agora a questão do choro. Chorar é a atividade das glândulas lacrimais. Lágrima é uma solução aquosa meio salgada que serve para umedecer os olhos. Ou para lavar a alma, de quem tem, é claro. E quem não tem alma faz o quê? Ora, é a mim que você pergunta? Logo você, que é perito em derramar lágrimas de crocodilo? Eu? Eu quase nem lagrimo tanto assim. Bem, a conversa tá boa, mas eu não quero perder mais tempo. Acho que podemos chamar o doutor, não é? Claro! Isso, já estava mesmo na hora. Na hora do quê, mulher? Ora. Na hora de encerrar o seu prazo para responder à dúvida, não é isso? Não sei, não. Aliás, antes de chamar o doutor, eu ainda quero ter uma conversa particular com o espelho biotrônico, tá? Aguarde só um instantezinho. O que será que o rei Sabidão I está aprontando? Pelo jeito, ele não quer perder a parada para o doutor Sadomor. E cá entre nós, qual é a sua opinião? Máquinas também sentem? Ou isso não passa de pura fantasia? Os cientistas, contudo, dizem que todos os átomos vibram e emoção não é outra coisa a não ser um ato em que alguma coisa se move. Emoção, vibração, comum ação. Bem, mas enquanto isso, a conversa do rei com o espelho já terminou. Combinado então, espelhinho do papai? Pronto, rainha, podemos mandar vir o doutor. Ótimo, pois então que venha. Mandaram me chamar? Eis que me manifesto só pela força do meu faro. E eu também, me roubou pilantra. Não poderia deixar de aparecer, é claro. Tão claro como a noite mais escura. Olá, doutor Sadomor, já sabe da última? Sim e não. Depende. Se é uma piada ou uma pergunta. Mas antes quero saudar a nobre e querida rainha. Como vai? Já passou aquela dorzinha que lhe arrancou tanto, ai. Ora, claro, já passou quase tudo. Aliás, minha mãe sempre me dizia, quando era menina, na pior das dúvidas ou no maior dos problemas, sempre ria. Que rir é a melhor medicina. É, eu que o diga. Que boa sogra era a dona Tina. Pois ainda bem que eu nunca tive esses problemas. Então o doutor com certeza ainda é solteiro? E nunca pensou em casar, por acaso? Confesso meu atraso emocional, mas é que entre sogra e capital, preferi mais o dinheiro. E para que emoções se temos o império das TV ilusões? E por falar em emoções, que tal irmos ao que nos interessa? Ai, Sabidão, por que você está sempre com pressa? Para onde é que você quer ir? Dizem que pressa é sinal de medo, de quem quer fugir. Eu? Medo? Não sei de quem nem do que, seu Mir. Ora, você não costuma ser sempre tão calmo e frio? E agora passou a ser sentimental? Veja só quanta reação a uma observação tão banal. Bem, chega de papo furado. O que eu quero é ganhar essa semifinal e recuperar logo as minhas bolas, os meus tacos e buracos de golfe. Pois não? Vejamos então como é a resposta da sétima dúvida. Espelho biotrônico, manda conferir. O meu amo e senhor, Rei Sabidão I, tenho o prazer de anunciar... que a pergunta em questão... aborda o tema da emoção. O ser humano é de todos os animais que tem os maiores dotes sentimentais. Ele pode rir e chorar, se divertir e lamuriar, sem que ninguém saiba direito o que realmente lhe passa pela cabeça ou pelo peito. E então, doutor, não foi um trabalho de mestre perfeito? Quase, meu caro Sabidão. A resposta só tem um defeito. Não pode ser. Foi uma explicação profunda e completa. Que nada, faltou o principal, o porquê da questão. Por que as pessoas podem rir e chorar? Por que podem se emocionar? Ora, e o espelhinho não respondeu isso por acaso? Não respondeu, não. Nem de longe. Respondeu sim, você que não entendeu. Não mesmo. O espelho não falou nada disso. Falou sim, falou, é claro que falou. O que é isso, homem? Calma. Como ficar calmo assim? Não dá, isso não se faz. Logo se vê que a perda de mais um ponto não lhe apraz. Por favor, Rei Sabidão I, fique frio. Tá bem. Desculpem. Acho que encurtou meu pavio. Ora, isso acontece. Faz parte do destino humano. E quem se deixa levar pela raiva sempre entra pelo cano. Mas e então? Você ainda quer tentar responder a questão? Bem, eu não contava com a história do porquê, mas quem sabe o espelho ainda acerte a resposta, não é, espelhinho querido? Eu sou o auge da tecnologia cibernética. Sou televisor, computador, aparelho de som, de cinema, sou jornal... Tá certo, espelhinho. Isso a gente já sabe até de cor. Lembra daquilo que combinamos, lembra? Experimenta de novo, por favor. Eu sou o auge da cibernética tecnologia. Tenho emoções, mas não tenho fantasia. Tenho inveja de quem possui um coração e de quem ama poesia. Viu só, Sabidão? Você está vendo como o espelho também sente? Fluidos estranhos magnetizam minha força motriz. Tenho a sensação de que alguém está querendo que eu seja feliz. O quê? Não disse que há forças ocultas nesse jogo? Ora, querido, você então ainda não viu que o doutor é uma boa pessoa? Bem, Sabidão, acho que o espelho não vai conseguir responder nunca a questão. Sinto muito, mas você perdeu mais um ponto. Mas peraí, doutor, me dê só mais uma chancezinha, tá? Tá bem, mas saiba, faço isso pela rainha, não por você. Ah, doutor, não mereço tanta consideração assim. Ora, merece sim. E muito mais, lindo e perfumado jasmim. É, acho que não adianta. Desisto. Mas, então me diga, doutor, como é a resposta do porquê das emoções? Bem, já lhe falei que muita coisa é segredo de profissão. E até o pequeno príncipe já dizia, só se vê bem com o coração. Viu só? Por isso é que eu ainda tenho uma vista muito boa. Ora, meu bem, não faça observações impróprias assim à toa. Nada do que fazemos, meu caro rei, é em vão. Porque tudo o que existe foi criado com uma intenção, inclusive as emoções. Essa você vai ter que me explicar melhor e também por quê. Tudo foi criado um dia, o universo, os planetas, toda a natureza, com uma razão bem concreta de ser. E as emoções da gente, o que tem a ver? A alegria e o sofrer, o medo e a dor, a preocupação... E o amor, a aflição e o desgosto, a vergonha e a pena... A inveja e o ódio, o ciúme e a raiva, a ira e a compaixão. O prazer de amar, de ver com o coração, ah, que alegria. Tudo isso são emoções, a energia que corre por todos os seres. Pera aí, doutor, essa não. Quer dizer que uma pedra também se emociona, é? Claro, e por que não? Uma pedra também possui átomos que vibram com uma frequência bem determinada numa direção como se fizessem parte de uma grande sinfonia, a sinfonia da criação. Ai, doutor, como você fala bem essas coisas. Quem diria? É, mas ainda falta uma coisa, dizer o porquê das emoções. Bem, aí já lhe disse, isso é segredo de profissão. E até que é fácil descobri-lo. basta aprender algumas lições. Por hoje, na despedida, ouça bem a primeira. A capacidade de sentir de uma pessoa depende da sua maturidade. Bem, e cientes de nossa vantagem na contenda, vamos nos despedindo bem de leve. Pois é, um dia da caça, outro dia do caçador. Até breve. Já vai tarde, sua desgraça. Ah, querido, onde é que está o seu humor? Então, amigos, espero que vocês tenham mantido o seu bom humor, apesar de tudo. Porque foi uma dúvida muito difícil essa hoje, vocês não acham? E felizes de vocês, se já descobriram o segredo de profissão do qual o Dr. Sadumor sempre fala. Bom, com essa ficou resolvida a primeira charada. Eu ouço o ar, o esforço da noite sofrida dá para rir e chorar, lembram? O placar da Guerra do Golfe registra agora 4-3 para o doutor e o mil robô. Pois é, e que tal? Como vai ser a segunda charada com outras 7 grandes dúvidas? Eu já estou super curiosa. Vocês também? Então, amigos, até o nosso próximo capítulo, tá? De nada duvida quem nada sabe. Este seriado foi mais uma produção do Serviço de Transcrição da Deutsche Welle, Colônia, Alemanha.